não consigo. Pensamento vai longe, lembro de um texto bíblico, mas ele não entra, a mente tá fechada. Culpa da situação, vida desgraçada, condenar a própria vida. Não adianta ser jogador de futebol, um sonho de criança. Sonho de criança, hein, ban, bem citado. Agora sou adulto, quero resultado. Meu sonho de consumo do outro lado do cofre. Quanto mais estico o braço, mais a coroa sofre. Se tornar um suicida, no que vai dar? Já pedi a Deus pra do mal me afastar. No vale das sombras, me livra do perigo. Por onde eu for, sempre está comigo. Assim diz a Bíblia, tarda mas não falha. Não falha. Nós somos fãs de canalha. Agradeço ao Senhor por ainda respirar. Vou dormir à noite sem saber se vou acordar. Já é uma vitória levantar todos os dias. Respeito na quebrada, só quem é de cria. Graças ao bom pai, já passei dos 20. Outros até passaram, mas vivem no limite. Correr pelo certo, mas do lado errado. Não devo pra ninguém, mesmo assim sou cobrado. A vida é sofrida, né? Do que adianta, deixa o zonho vir cobrar. Vou chorar igual criança, tamo junto e misturado. Eu falo e digo, profissão do mal, convive com perigo. Não vou baixar a cabeça pra nenhum pilantra. Se é isso que eles querem, a guerra já tá pronta. Você não acha seus defeitos, só qualidade. Mas ninguém é perfeito, é da humanidade. O ferro carregado aumenta minha estima. Mas não é com ele que escrevo minhas rimas. Com ele quem sou eu, sem ele quem sou eu. O dia de amanhã só pertence a Deus. Eu não tô aqui pra fazer carreira curta. Viver igual um rei, declinar igual uma puta. Dizem que o guerreiro é medido pelo tamanho do seu inimigo. Justo é exaltado só quando está morto, ou enquanto escorre inveja nos olhos dos outros. De menor eu aprendi que o crime é sem futuro. Cresci, me iludi, tô firme no bagulho. Quanto mais acerto, mais inveja provoco. Meu castelo tá de pé e o dos vermes em destroço. Como diz o ditado, quem procura acha. Eu não perdi nada, então por que vou à caça? Sou fã do sossego, mas pronto pro arrebento. Quer tentar a sorte, então cai pra dentro. Mas não, aí, chega de desavença. O que eu tenho a oferecer é a minha presença. Chega de batalha, chega de conflito. União entre os irmãos é no que eu acredito. Mas tá difícil com tanta ganância. Paz, justiça, ninguém dá importância. Meu filho tá crescendo em meio a essa guerra. De um lado a polícia, do outro a favela. E que Deus permita dele eu cobrar o erro. Ninguém tá preparado pra cair em desespero. Que tipo de imaginação a gente tem nessas horas? Vixe, Deus me livre desses pensamentos agora. Desses pensamentos agora. O quê? Todo mundo nasce pra morrer, mas não é pra facilitar, já tem que saber viver.